ser tossido, ela pisca. Com elegância se aproxima e me conquista. Ofereço um drink, rindo ela aceita. Ela me olha, eu quero essa beleza. Pego na mão dela e levo pro VIP. Senta no sofá que eu trago gole chique. Uma caneta Bic pra anotar o telefone. Um guardanapo clássico, hack sempre some. Gata que me consome, vamos pro paraíso. Ela gosta quando começo o improviso. Na cama ela ama e gama no serviço. É disso que ela gosta até virar um vício. Pra largar fica difícil me querendo todo dia. Aqui estou, mas não pro resto da vida. Quando me vê já me quer só pra si. Precisa demais pra aprender esse MC então. Vem comigo pra debaixo do edredom. Deixa eu te mostrar o quanto amor é bom. Não precisa casar e nem colocar um véu. Dorme comigo que eu te levo pro céu. Vem comigo pra debaixo do edredom. Deixa eu te mostrar o quanto amor é bom. Não precisa casar e nem colocar um véu. O que cê acha de pular bola de mel? Deita na minha cama. Essa dama olha pra mim, diz que me ama. Não reclama, vai direto ao assunto. Não é por grana que ela tá com vagabundo. Curtindo um samba, um jazz, um funk, um black. Só vai comprar o CD se tiver essa track. Gosta, goza, sacana na cama, sozinhos. Gemidos, batidas, incomodando os vizinhos. Tomando um vinho, pra esquentando a relação. Beba com moderação, que faz bem pro coração. Beijando o pescoço, recebo um arranhão. Vamos fazer a fusão, inspiração pra mais um som. Paixão, fala baixo no ouvido, diz que me deseja. Te encho de carinho se eu te tenho inteira. Dos pés à cabeça, minha princesa linda. Um dia com essa gata quero pro resto da vida então. Vem comigo pra debaixo do edredom. Deixa eu te mostrar o quanto amor é bom. Não precisa casar e nem colocar um véu. Dorme comigo que eu te levo pro céu. Vem comigo pra debaixo do edredom. Te mostrar o quanto amor é bom. Não precisa casar e nem colocar um véu. O que cê acha de pular bola de mel? Precisa casar.